as canseiras desta vida, tanta manhã envelhecida, a escovar a jaqueta carcomida, fica um farrapo a brilhar. Cozinheira que se esmera, faz a sopa de miséria, a contar os tostões da minha féria, e a panela a protestar. Dás as voltas ao suor, fim do mês é dia 30, e a sexta é depois da quinta, sempre de mal a pior. E cada um se lamenta, isto assim não pode ser, que esta vida não se aguenta, o que é que se há de fazer? Corta a carne, corta o peixe, não há pão que o preço deixe, a poupar a notinha que se queixa, tão difícil de ganhar. Anda a mãe do passarinho a cartar o pão pro ninho, a cansar com a lama do caminho, só se sabe lamentar. Dás as voltas ao suor, fim do mês é dia 30, e a sexta é depois da quinta, sempre de mal a pior. E cada um se lamenta, isto assim não pode ser, que esta vida não se aguenta, o que é que se há de fazer? É mentira, é verdade, vai o tempo, vem a idade, a esticar a ilusão de liberdade, para morrer sem acordar. É na morte ou é na vida que está a chave escondida do portão deste beco sem saída. Qual será a solução? Dás as voltas ao suor, fim do mês é dia 30, e a sexta é depois da quinta, sempre de mal a pior. E cada um se lamenta, isto assim não pode ser, que esta vida não se aguenta, o que é que se há de fazer?